Seja bem-vindo ou bem-vindo ao podcast do canal Metrologia. Aqui é Marlon J. Martins, estamos iniciando mais um episódio e hoje falaremos sobre metrologia e a tecnologia do dia a dia. Canal Metrologia, seu podcast na medida certa. Convidamos Gustavo Faria para compartilhar conosco sua experiência relacionada à metrologia presente nas tecnologias utilizadas em nosso dia a dia. Gustavo é especialista em produtividade com foco em automação, formado bacharel em informática na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Possui mais de 30 anos de experiência na área de computação. É idealizador do site Cocatec, onde faz um apanhado contínuo sobre o que acontece no mundo da tecnologia. E também apresenta o podcast diário Cocatec. Gustavo, obrigado por ter aceitado o convite e participar do podcast. Fala aí, Marlon. Um prazer, uma honra estar aqui participando. Obrigado pelo convite. Então, Gustavo, pode falar pra gente sobre o Cocatec? Então, o Cocatec, eu não sei onde é que eu tava com a cabeça quando pensei nisso. Mas essa paixão por tecnologia, gosto muito de podcast e ouvia podcast de tecnologia lá por 2011, quase 10 anos já. Podcasts de tecnologia que eu acompanhava pararam. E aí, ao invés de eu ir pro Twitter e xingar muito, falei, quer saber, eu vou fazer o meu. E de podcast, com essa vibe de notícias, né, hoje tá bastante comum, tanto no Brasil quanto internacional, assim, esse punch de diário de notícias em cima de podcast. E foi, a gente começou lá 10 anos atrás. E, caso você queira conhecer, pode bater Cocatec no seu player de podcast, ou então vá lá no Google, digita Cocatec, você encontra cocatec.com.br. E como você entrou nesse mundo da informática? Curti a tecnologia e tal, mas a decisão de entrar no mundo da informática propriamente tal, não sei se foi acidental ou se já estava escrito de alguma maneira, porque eu, quando fui fazer vestibular, eu fui vestibular para educação física e informática. Aquelas coisas assim bem quase aleatórias, mas eram áreas que eu tinha interesse, mas acabei optando pela informática. Talvez você já sabia como funcionava, mas informática era muito, né, naquela época era uma coisa de você copiar fita cassete. A noção que eu tinha da informática naquela época era muito mais uma coisa de trocar cor de fonte do que propriamente integral e derivada, né? A informática é matemática pura. Não era exatamente o que eu tinha em mente quando pensei na informática. Então você já mexia com PC, já desmontava essas coisas? Você já. E por que física? Não. Você tinha alguma coisa com física? Achava mó legal, tava super decidido das coisas que você... Era nerdice mesmo. Não, eu gostava de atividade física propriamente tal, por isso a educação física. Gostava de física, achava legal essa matemática pura e aplicada. Não sou de humanas, né? Isso já é um ponto. E a matemática pura, ela nunca me chamou atenção, né? Eu achava mais legal a matemática, digamos, aplicada, né? Que seria, no caso, a física. E eu não tinha exatamente essa noção que a informática era matemática aplicada, né? Acabei escolhendo certo, mas de uma maneira bem tortuosa. Entrando no assunto da metrologia, qual a importância da metrologia para a tecnologia, né, da informática? Então, a importância, ela é vital. Você consegue criar uma padronização das coisas. Se você não padroniza, né, vira uma bagunça, né? Tudo tem um protocolo. Até para atender telefone tem protocolo. Você liga para alguém, outra pessoa diz alô, aí vocês começam a conversar, né? Isso é um combinado que você tem entre as coisas. Agora, na informática, acho que é a unidade mais básica. Essencialmente, né, da maneira que eu vejo, da maneira poética, a gente mede o espaço e o tempo e energia, né? Sendo que essa energia pode ser massa, pode ser temperatura, pode ser luz, eletricidade. Tudo vai derivar, na minha visão, é isso. E no caso da informática, que a coisa é, entre aspas, virtual, a menor unidade que a gente tem, unidade básica de informação, é o bit, que é 0 ou 1. E o bit, ele não é do sistema internacional, né, do sistema métrico. E esses bits você agrupa em número de 8. 8 bits vão formar um byte. E assim você vai agrupando. eu comprei um disco, um SSD de 1 tera. Aí eu formatei, saiu 930 megas. Falei, uou, cadê esses 70 aí que estão faltando? Isso porque é uma outra diferença também. O K do sistema SI, ele é 1000. No caso da informática, ele não é 1000, ele é 1024. 1 kilobit são 1024 bits. 1 kilobyte, 1024 bytes. Armazenamento a gente mede em byte. Velocidade de internet a gente mede em bit. Talvez aí uma explicação para isso é que a velocidade da internet ela era muito baixa, né, quando você comparava a velocidade de disco. E hoje elas estão relativamente próximas ali, né? A gente não pensava que teria, por exemplo, hoje uma porta USB, você tem mais ou menos a mesma velocidade que você tem numa interface de rede. Tem a questão também dos chips do computador, né? Os processadores. Eles usam a gente fala, a tecnologia nanômetro, né? Do processador. Esse nanômetro também tem a ver com um nanômetro do SI? Um chip, ele é uma coisa, sei lá, tão etérea, né? Que o chip, ele hoje é impresso. A quantidade de transistores que você tem dentro de um chip é uma coisa absurda. Uma escala, não mais microscópica, mas uma escala nanométrica. Uma escala mínima. Quando a gente vê, esse chip aqui tem tecnologias de 90 nanômetros ou nanômetros, né? Que seria o correto. Aí vai diminuindo hoje. A gente está ali na casa de 5 nanômetros e está reduzindo. Você tem o limite teórico era 5, a gente já conseguiu empurrar para 3. A gente já viu, dá para chegar até 3 nanômetros. Só que você está praticamente no tamanho de um elétron a distância. Esse nanômetro é a distância que você tem entre as portas lógicas. Né, para abrir e fechar. Quanto menor essa distância, menor a resistência, vai aquecer menos, vai consumir menos energia, mais rápido vai ser o processo. Só que quando você vai ficando muito, muito pertinho, você não consegue fazer a coisa ficar estável. Né? O elétron vai saltar de um ponto para o outro, entra numa escala quântica. Né? A coisa já está tão pequenininha, está virando uma escala quântica já. Então, nesse caso, você vai estar mais preocupado, você vai deixar de se preocupar com o tamanho do processador e vai começar a se preocupar com a temperatura dele, é isso? A temperatura, o que acontece? Desde mais ou menos 2004, foi quando a gente atingiu o auge do clock. O clock é a velocidade do processador, é a frequência com que ele trabalha. Se você aumenta o clock do processador, ele vai esquentar mais. E aí você precisa resfriar. Então, viram que quando você chega ali mais ou menos ali nos 4 GHz, não compensa você aumentar mais essa frequência, porque vai aquecer demais e você vai gastar mais energia para resfriar o sistema. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a paralelizar. Em vez de ter 1 de 8, a gente passou a ter 2 de 4, porque era mais vantajoso energeticamente falando, essa estrutura, esse array de você ter vários núcleos, do que você ter um núcleo que superaquecia. Fora esse processo, a tecnologia interna, que é o tamanho dos transistores, das pontes, que está ficando cada vez mais milimétrico, aumentando a eficiência. Mas você não aumenta o clock, você aumenta a eficiência. Se antes, digamos, né, um elétron, ele tinha que saltar, exagerando aqui, né, meio centímetro, hoje ele tem que saltar lá os 5 nanômetros. O processo fica mais rápido, você tem menos resistência, você acaba gastando menos energia, ele vai aquecer menos, você consegue ter uma velocidade maior, mas não vai ultrapassar esses 4 GHz de teto, porque aí vai começar a superaquecer. Sim, a metrologia está intrincada com o nosso dia a dia. Mas ali você sempre fala das unidades, né? Bem constante isso, né? Sim, comprei um computadorzinho. E aí eu tô querendo saber como é que ele funciona. Qual é a temperatura dele? Vira e mexe, vou lá. Ah, peraí, qual é a temperatura? Aí tá lá, né, girando 50, 60. Porque quando chega a 80, ele começa a cortar pra não superaquecer. O que acontece quando você chega em 80 graus? Ele trava a performance pra resfriar. Então você precisa ter um cooler, alguma coisa, pra manter ali abaixo de 80 graus pra ele conseguir funcionar bem. O Apple Watch tem lá a tela dele com um brilho de 1000 nits. Tudo é medido. É a tela, é o tamanho, é o processador, é a velocidade de internet, o armazenamento, memória RAM. É, a gente mede a tela. E a tela é engraçado que a gente já mede ela em polegadas, né? A gente não tem o costume de medir ela em milímetros. Já meio que foge do sistema internacional. Polegada é como se fosse a unidade de medida de tela. Já faz parte do dia a dia da gente, você medir isso em polegadas. É meio esquisito essa medida, porque ela é uma medida na diagonal, né? Talvez também tenha essa característica de ser comercial, porque na diagonal vai ser sempre maior a medida, né? originalmente, quando a gente estava falando de polegadas, todas as TVs eram 4x3. Perdi um pouco o sentido de você falar, ah, essa TV aqui é x por x, né, que talvez fosse o correto, né? A gente pegou a diagonal desse padrão, né? 4x3 veio 16x9, cada vez mais espichando. No cinema espichadão, que é 21x9, sempre medido na diagonal o tamanho de tela em polegadas. Para celular e para TV, né? Grandona, 50 polegadas, 58 polegadas, 70 polegadas. Que também não tem um padrão. Você compra uma televisão nova hoje, você vai assistir um filme da Netflix, às vezes vem uma faixa preta em cima e embaixo da tela. Por causa disso. Se for de cinema, que ele é mais espichadão, vai aparecer as barras. Que era quando, antigamente, né, bem comum, você pegava um sinal 4x3, colocava na wide e você tinha aquelas barras isso. Na lateral. A área de tecnologia, suas características, né? Ela não respeita uma regra. Vai criando alguns padrões, ele não segue uma linha. O bit, por exemplo. Originalmente você tinha algumas ideias, né? A gente tem 10 dedos, natural que você pense em base 10. Você tem o 6, um divisor comum bem presente. Você vai ter variações de 60, 360, né? Pra você conseguir atingir diversas frações. E no caso do bit, né? Do 01, era uma limitação técnica. Hoje, se a gente tivesse tecnologia que a gente tem hoje para fazer o computador, a gente provavelmente teria, sei lá, um base 10. Mas na época, como a coisa era muito rústica, você não conseguia ter 10 níveis, fazer essa medição em 10 níveis. Então você, entre aspas, exagerava. Ou é 0 ou é 1. Eletricamente falando, você tinha uma zona ali de exclusão que você tinha que passar rapidamente. E se você estivesse acima de um determinado valor, quantidade de energia, digamos, aquilo vai ser representado como 1. Se estiver abaixo, vai estar representado como 0. De diversas outras maneiras nessa representação, seja magneticamente, né? Se você tá falando de um disco, seja num CD-ROM, num Blu-ray, e você vai ter a distância, o laser mede a distância, o pico e o vale, e aí você tem os zeros e uns, ele consegue fazer essa medida. E você, hoje, você no, com laser, você conseguiria medir diversos níveis, né? Você não precisaria medir só dois níveis. Só que na época, a tecnologia que a gente tinha, né, era complicado. Tanto que originalmente, né, quando você pegava o telefone, queria ligar pra alguém, né, você ficava dando pulso, né? Ficava ligando e desligando, que ele fechava a comunicação. Aí depois veio a discagem por multifrequência, que você, na multitom, né, que você juntava duas frequências, e aquelas duas frequências representavam zero, aí outras duas, um, e assim sucessivamente. Porque é muito raro você errar um único bit. Né? Você vai errar uma sequência de bits por causa de uma interferência, alguma coisa. Uma coisa tão rápida, você não vai errar umzinho, né? Você vai errar uma sequência. E aí você consegue ter validações, né, verificações nessas sequências. E aí você sabe que aquela sequência está errada e você tem as correções de erro. E hoje em dia a gente está cada vez mais conectado com um dispositivo vestível. Você tem smartwatch, fone de ouvido, que tem algumas as tecnologias dentro do fone que capta o que a gente está falando. Esses dispositivos, eles fazem medições da gente a todo instante agora. Eles medem passo, batimento cardíaco. Esse é o futuro, o principal uso da metrologia na área de tecnologia? Se a gente considerar a metrologia como dado, né, a medição das coisas propriamente tal, o que a gente tem na internet hoje, Big Data, é isso, né? São os dados que estão sendo coletados e estão sendo analisados, os parâmetros lá doidos, né, o computador mastigando isso tudo, mas no final das contas são dados sendo coletados, né? A metrologia dentro desse aspecto, quando você está na internet e você clica, e aí tem um tracking ali que sabe que você clicou, tem um códigozinho, um bug que fica ali, ó, clicou aqui, veio de lá, veio daqui, qual a origem, qual o destino. Tudo isso são medições, aquela coisa de orientado a dados, né? E é quase a mesma coisa que dizer orientado à metrologia. O dado, ele é dado, é coisa bruta, né? Aquilo que você mediu. A minha temperatura agora do meu processador, 80 graus Celsius. O que quer dizer isso na prática? Quer dizer que tá quente, daqui a pouco ele vai começar a travar a performance. O material bruto, a gente nunca teve tanto sensor assim, né? Antigamente a gente olhava, ih, rapaz, acho que vai chover. Hoje a gente tem uma série de sensores que indicam isso pra gente. A gente ia no médico e contava uma história pra ele, não, eu tô sentindo uma dor aqui, não sei o quê. Aí ele pediu uma série de exames, e essa série de exames, na verdade, são essas medições, são esses dados, é a metrologia, de alguma maneira. E hoje você consegue já levar esses dados de antemão. Já consegue, por causa dos vestíveis que estão ali contando seus passos, estão ali medindo seu coração, já chega ali pro médico, o médico consegue olhar e saber se você tem uma vida ativa ou não, como é que tá o seu batimento cardíaco. A gente não calibra esses vestíveis, mas assim, é interessante porque o médico vai ter um histórico melhor do que quando você faz um exame, porque às vezes o exame, ele é pontual, né? Você tá fazendo o exame naquele momento, isso vai te dar a condição naquele momento que você foi, né? Naquele período de tempo. E o vestível, normalmente, você usou ele durante, sei lá, 6 meses. Ele vai conseguir pegar o histórico desses 6 meses e conseguir analisar. Tem esse lado do histórico. Às vezes você chega no médico. Se você chegar no médico e for atendido logo de pronto, você ainda tá com a correria lá fora. Teu coração vai estar mais acelerado. Você precisa descomprimir, né? Dentro desse aspecto, é até bom que o médico seja demorado para você. Não pode ficar nervoso, estressado, senão vai acelerar o coração de novo. Mas você fica ali esperando, né? Você vai voltando às condições normais e você consegue medir. Muito dessas medições, elas não são precisas, sim, é verdade. Esses vestíveis conseguem atender bem. Claro que vai chegar um dia onde o vestível vai conseguir ter essa mesma precisão. Por mais que é questão da câmera, por mais que seja uma coisa ótica, por mais que uma DSLR, câmera grandona e tal, em função da lente, vai ter um desempenho fisicamente melhor, é uma questão de evoluir a tecnologia para que eu consiga simular essa câmera com uma câmerazinha de smartphone. A gente está chegando lá. Eu acho que isso é bom para a metrologia. Porque hoje em dia, você falou, né, da precisão, a gente não tem um SI dedicado para a área médica. Você não tem um sangue padrão, você não tem um coração padrão que você bate. Você sabe que o batimento cardíaco do coração é aquele, ó, tem que ser igual esse aqui que é o padrão. Não é uma padronização, né? Mas a gente vai começar a ter uma melhora nesses instrumentos, né? Pode ser que você faça o exame num laboratório, dê um resultado, e você fazer um exame em outro laboratório, dê outro resultado. É, a gente não tem um estudo para saber que esses dois laboratórios estão falando a mesma língua, né? Acho que isso é uma coisa que talvez seja interessante e vai trazer benefício pra gente. Eu digo dessa coisa de precisão porque você não vai tomar um remédio de pressão baseado no teu relógio está falando. Uhum. O relógio, ele liga um alerta. Hoje, precisa estar mais preciso, estar confiável. Você não sabe se, de fato, o teu relógio está certo. O teu relógio pode estar com um problema. Uhum. Ele pode estar medindo errado. Tem um bug ali que mediu errado. Quando você faz uma atividade física, a tua pressão sobe. É natural que suba. Mas se você medir a pressão durante a atividade física, a tua pressão vai estar lá em cima. E é pra estar lá em cima mesmo. A pressão, isso é um normal da coisa. Né? E um relógio tem que fazer essas compensações. E faz essas compensações muito bem. Lembra daquele galinho que tinha as asas que mudava de cor? Uhum. Se fosse chover, ficava cinza. Sim. E se fosse fazer sol, ficava azul. Lembra? Que media, na verdade, a umidade do ar. Lembro. O relógio é mais ou menos isso hoje, né? Esses vestíveis te dizem como é que tá a coisa, né? O que vai acontecer. Tem uma precisão ótima, boa, uhum, mas não uma precisão, vamos colocar assim, metrológica. Essa evolução que tem da... É a tecnologia, né? Não para. Vamos dizer assim, a tecnologia e a informática, elas estão também presentes no mundo da metrologia, porque essa evolução exponencial que tem hoje, a gente teve esse ano a revisão do SI. Não tem mais padrão físico para as unidades, né? O último foi o quilograma. Essa evolução, ela é deixar a metrologia mais democrática, né, também. Tanto essa tecnologia de você, da sua saúde, vai ficar mais democrática também, né? Todo mundo vai conseguir ter acesso. Vai barateando, fica democrático, vai ampliando. Hoje, basicamente, o que a gente tem é contrapasso e batimento cardíaco. Uhum. Eu consigo... Conta passo, eu também tenho GPS. Eu consigo saber dados de atividade física, né, com alguma precisão. Fez uma corrida na rua e tal, não consigo saber. E cruzo ali com um batimento cardíaco, então sei mais ou menos como a coisa tá funcionando. Mas já vai pintar oxigenação do sangue, vai pintar lá o esquema para saber como é que tá o açúcar no sangue. Vão pintar trocentas outras medidas. A coisa vai evoluindo. O que eu vejo, né, dentro dessa coisa de metrologia como sensores de coletar dados, a gente está espalhando esses sensores. Internet das coisas, no final das contas, é isso. É você dar sensibilidade às máquinas. Uhum. Você conseguir fazer com que as máquinas leiam o mundo. Fazer com que as máquinas saibam como está o mundo. Então, o computador, ele não sabia como é que estava o mundo. Agora ele sabe como é que está a temperatura, como é que está a umidade. Ele sabe se está frio, ele sabe se está calor. Ele sabe o que fazer quando está frio, o que fazer quando está calor. Sabe como é que está o seu batimento cardíaco. E não, o meu relógio me avisa, rapaz. O coração tá acelerado. Tô notando aqui, você tá quieto, né? Outro dia foi engraçado, não sei o que que era. Acho que eu perdi backup, alguma coisa assim. Que eu gelei, assim. Sabe aquela sensação de gelado, assim, por dentro, uhum, quando você faz uma besteira? Caraca, fiz besteira. E aí, na hora, o meu relógio tá tudo bem. Tô vendo aqui que seu coração disparou, você tá parado, né? Você tá em repouso. e seu coração disparou. Olha que legal essa realidade ali, né? De você estar monitorado, né? No final das contas, é um monitoramento que está acontecendo a todo instante. E legal que se democratize para todo mundo. Pessoa sozinha, vai, tropeça, cai, bate com a cabeça. E aí ele detecta a queda, já liga para os serviços de emergência. É, acredito que toda a tecnologia vem para facilitar nossa vida, né? Isso também na metrologia é uma verdade. Na verdade, a tecnologia, ela vem para resolver problemas que não existem. E aí, dentro desses problemas que não existem, alguns funcionam, alguns. Você vê a quantidade de serviço que o Google descontinua. Faz parte do processo tentar. Uhum. Né? A gente tenta, algumas dessas coisas colam. É bem por aí, de você ver uma falta que tem no mundo e se encaixar naquela falta para ver se a ideia cola. As unidades do SI estão bem presentes na área da informática, né, da tecnologia. Sim. E a gente falou da temperatura, a gente falou de hertz. O tempo, ele também faz parte desse mundo da tecnologia, né, da informática. O que que a grandeza tempo influencia na informática? Tem alguma coisa aí que a gente usa no dia a dia que tem essa pegada do tempo? Total. Né, os próprios hertz são em função de tempo. Tem duas unidades, duas áreas que a gente, acho, não falou. A questão do tempo... É questão de energia. É porque todo mundo, né, tem a bateria ali, sofrendo com a bateria que tem que recarregar abraçadores de parede. A bateria aqui tem 3.000 mAh, que é uma outra coisa também que eu fico danado da vida. Por que que é 3.000 mAh e não 3 Ah a bateria? Tudo bem que tem baterias micro, né, a bateria do Apple Watch, por exemplo. Acho que é 200 mAh. Mas poderia ser 0.2, né? 0.2. Mas é muito pequeno, né? É porque, né? É pequenininho. Fico imaginando os AirPods, né? Deve ser 30 mAh. Mas é curioso isso, né? O que a gente sofre com bateria. É quantos ampere, né? Apareceu um ampere, vai carregar lento. Agora tem essas recargas, entre aspas, ultra rápidas, né? Você tem a recarga sem fio. Tem um desperdício de energia, aquilo gasta energia, carrega só pouquinho. Tem um desperdício muito grande, mas acaba sendo prático. E tem essa questão do tempo. Quando a gente pega, por exemplo, um computador, para você fazer uma leitura, a coisa ela tem que estar estável. Então, digamos assim, você pede um arquivo para o disco. Na verdade, você pede para o sistema operacional, vai pedir para o disco, enfim, você tem diversas camadas, mas essencialmente você pede um arquivo para o disco. E o disco ele tem um tempo de resposta. Você só pode ler e tem um combinado para isso. Ah, o disco vai responder em, sei lá, 10 milissegundos. Você vai ler aquele arquivo que você pediu só daqui a 10 milissegundos. Então você pede o arquivo, o combinado é 10 milissegundos. Então eu não fico esperando sem fazer nada esses 10 milissegundos. Eu já sei que eu vou demorar 10 milissegundos para ler esse arquivo. Então vou fazer outra coisa. Aí o processador move, né? Pega esse contexto, coloca de lado. Executa outras tarefas, ou talvez até agende outras tarefas, né? Peça outros arquivos e vai colocando de lado, né? Vai separando. Aí quando passa os 10 milissegundos, ele, opa, peraí, aquele arquivo que eu pedi para ler já deve estar na agulha ali, já deve estar pronto. Aí pega aquele contexto, traz de novo, processa ali o arquivo que ficou pronto. Então essa coisa de tempo tem que ser tudo casadinho, porque você tem o tempo de resposta da memória, o tempo de resposta do disco, tempo, né, de chavear esse contexto, de ir para lá, jogar para cá. Tudo tem que estar azeitado, né, numa escala interna do computador para tudo funcionar. E você tem as escalas maiores também para isso funcionar, né? Olhando de fora, se o relógio do teu sistema não estiver sincronizado, se você tiver 30 segundinhos de atraso, você já não consegue fazer uma verificação em dois passos. Aquele QR Code, né, que é um SID, aquilo dali é uma fórmula matemática que você usa para gerar um número em função do tempo. Então, os dois carinhas, né, que estão executando esse processo precisam estar no mesmo horário ali. É. Se tiver uma diferença de 30 segundos, já dá ruim. Já outro dia bateu um desespero também, porque eu tenho, né, servidores de tempo exatamente para isso, né, para manter tudo sincronizado. Mas, na verdade, eu travei no firewall o servidor de tempo, então eu não estava atualizando, estava atrasado o computador e por isso eu não conseguia verificar o segundo passo, mas deu também um desesperinho. Pra quem não sabe, não conhece muito essa parte das senhas em dois passos, você tem uma senha, quando você coloca a senha no computador, o sistema que você tá colocando a senha, ela vai te pedir outra informação, né, além da senha, vai te pedir um número, ou você tem um QR Code, e se o lugar que pede a senha não tiver com o mesmo horário, casadinho com o horário do seu computador, ele vai achar estranho, não vai te liberar o acesso, né? Sim, tem protocolos para isso. Quando você sincroniza com o servidor de tempo, você tem ali, na prática é tempo real, né? Uhum. Mas você tem ali uma margem ali de alguns microsegundinhos ali, nanosegundos, que a coisa pode ficar, mas essencialmente vai estar sincronizado, mas vai ter uma tolerância, acho que são até 15 segundos ele consegue funcionar. A partir disso já periga não funcionar, e acima de 30 com certeza não funciona, falha miseravelmente. Você falou dos 15 segundos. Um beat pra dar volta no mundo inteiro demora 15 segundos? Não. Isso é uma outra coisa engraçada, né? A gente fica falando de velocidade da luz. Só que na fibra ótica, que é a velocidade da luz, o beat vai mais devagar do que no cabo. Isso porque a velocidade da luz que a gente usa é no vácuo. A velocidade da luz na fibra é menor do que a velocidade quando você tá num cabo metálico. O elétron num cabo metálico, ele vai mais rápido do que a luz na fibra. Entretanto, fibra não sofre interferência. Cabo metálico, né? Choveu, já era, né? E tem a resistência também, né? Ou a fibra, você não vai ter essa resistência, no caso. Tem a questão da resistência, mas como é velocidade, né? Por exemplo, você falou de dar a volta. Né? Se você fizer as contas, se eu não me engano, para sair aqui das Américas, para ir até em linha direta, até a Austrália, seria mais ou menos a outra metade do mundo, mais ou menos, você leva 80 milissegundos. Caramba. A latência mínima para você ir, né? Que a gente vê que tô aqui, pinguei o Google. Deu ping de 10 milissegundos, né? Aquela coisa, caramba, pinguei aqui, deu 5 milissegundos. Na minha fibra, eu pinguei aqui, deu 1 milissegundo. O tempo mínimo para você, da gente aqui. Claro que o caminho pode ser maior, pode passar por outros servidores no meio do caminho e você vai ter um trajeto maior. Mas em linha reta, a distância, né, o tempo que você leva para ir daqui até a Austrália é 80 milissegundos. Por isso que qualquer ligação com a Austrália, a gente está falando que no Brasil não tem tanto lag, né? Essa latência é o tempo que a minha voz leva para chegar até você. A gente vê muito isso em TV ao vivo, né? Que o cara fala, né? E aí tem ali uns 2 segundinhos pro repórter que tá na rua ao vivo continuar falando, porque ele tá terminando de ouvir o dado trafegar. Essa é a latência. Aqui, como a gente tá no Brasil, não tem muita latência, a gente praticamente consegue conversar em tempo real. Mas se a gente conversar com uma pessoa que esteja mais longe, não tem jeito, isso é limitação física. E não tem como contornar isso, porque mesmo que você vá na velocidade da luz, você vai ter ali os milissegundinhos que eventualmente a gente talvez até nem perceba. Mas, né, não é instantâneo, tem um tempo de deslocamento. TV digital tem isso hoje em dia. O pessoal escuta jogo no rádio e vê o jogo na TV digital. O cara que tá escutando no rádio escuta o gol mais rápido do que quem tá vendo na TV digital, né? Primeiro o rádio, TV analógica nem tem mais, né? Mas era rádio, TV analógica, TV digital. Acontece muito disso também, né? Você tá vendo um jogo, teu vizinho também tá vendo o mesmo jogo. Ele grita gol antes de você, né? Sim, sim. Tem que sincronizar esse negócio tudo aí, ó. Eu tenho uma curiosidade. O GPS, o funcionamento dele tem relação com o metro? Ele te mede sempre em metros? Como que funciona o GPS? O GPS, você tem vários GPS, né? Entre aspas. Você tem o GPS europeu, né, o Galileu, você tem o russo, você tem o chinês, você tem o japonês. Basicamente, é uma rede de satélites ao longo do globo espalhados. E o dispositivo, ele recebe, né, um sinal de pelo menos 3. Qualquer lugar do mundo, ele está, no caso do GPS, ele está visível por pelo menos 3 desses sinais. E aí ele sabe a posição exata deles. Em função do tempo que o sinal levou, de cada um deles levou para chegar, ele consegue triangular a posição e saber que você está ali. Além desse GPS propriamente tal, você tem o GPS assistido. É o mesmo processo, só que em vez de usar o satélite, usa as torres de celular. Então, enfim, ele faz a triangulação ali. Ah, tá, não, então sei que você está aqui. Na verdade, muito do GPS que a gente usa num primeiro momento, é o GPS da torre, porque a gente não precisa de precisão. Porque se você está, né, eventualmente dirigindo e tal, aí você precisa de uma precisão maior. É quem nunca usou o Waze e o Waze te colocou numa pista errada, né? Tá na pista central, ele falou que você tava na pista lateral ou vice-versa. Você, né, precisa de uma precisão maior. E aí, nesses momentos, né, quando você usa muito o GPS assistido, né, isso da antena de celular, ele funciona num primeiro momento. Aí depois ele migra, ele vê que a coisa, entre aspas, é séria, aí ele migra para os outros sistemas de posicionamento, o GPS, o GLONASS, bem todos que o iPhone ele não aceita. Mas tem o Z, alguma coisa, que é o japonês. Eles vão variar no protocolo, no jeitão, no número de satélites, mas essencialmente é isso. Ele vai saber onde é que você está em função do tempo que o sinal leva para chegar até você. Nosso convidado de hoje foi Gustavo Faria, especialista em produtividade, idealizador e podcaster do Cocatec, site de tecnologia e produtividade. Gustavo, fica aqui o espaço para você deixar o seu recado e fazer suas considerações finais. antes de tudo, obrigado pelo convite, curti demais, Marlon. Obrigadão. Para falar comigo, vocês sabem, né? Quiser trocar uma ideia, só ir lá no Google, bater Cocatec. Você vai encontrar todo um panorama de tecnologia, de produtividade. E eu, falando dessa parte mais filosófica, né, que é a parte que mais me interessa no final das contas, porque acaba sendo uma aplicação, né, o que a gente vê no mundo. Acho a metrologia como poesia, né, com essa, é a maneira que a gente interage no mundo, né, a gente enxerga as coisas em função de medições, né, a gente sabe o que é o amarelo, é uma medição interna que seja, né, por mais que seja errado, noções de distância, de tempo. A metrologia, né, na minha visão, é essa padronização das coisas que a gente tem dentro da gente. E agora a gente está vivendo um momento legal, né, que a informática, a tecnologia está ganhando esses sensores, né, está quase ganhando, não chega a ser ainda consciência, mas está começando ali o iniciozinho. E graças a essa padronização, graças a essa metrologia, com certeza que, né, vem o futuro. Este foi mais um episódio do podcast Canal Metrologia. Para mais conteúdo de metrologia, acesse canalmetrologia.com.br. Além do podcast, postamos artigos e vídeos. Esse podcast também está no Spotify. É só procurar lá por Canal Metrologia. Fale com a gente através do e-mail contato@canalmetrologia.com.br e pelas redes sociais. É só procurar por Canal Metrologia. Gostaria de agradecer aos apoiadores do canal. Se você curte o Canal Metrologia, considere se tornar um apoiador. Temos recompensas exclusivas para os apoiadores, como nosso grupo secreto do WhatsApp. Se quiser mais informações de como apoiar e quais as recompensas, eu vou deixar o link nas notas desse episódio. Existem outras formas de contribuir com o canal. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e deixe sua avaliação para esse podcast na iTunes. Toda forma de contribuição, seja ela paga ou não, é muito bem-vinda. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio. Visite nosso site canalmetrologia.com.br.